Quilo Zulu, chegada e pitch, chame para descida, aguarde contato radar. Guardando contato, chegada e pitch, reporta descida de Matilo Zulu. Alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter, 28, também acesso 2 anos. Trip 5415, decolado aos 48, chame o controle em 119.35. Sim, Trip 5415. Decolado, muito boa noite, Trip 5415. Trip 5415, boa noite, contato radar, se decorar o subo nível 120. No 120, se decorar o Trip 5415. Controle da 3244. Prossiga. A última informação de artista que eu peguei, estava os últimos 900 metros da 28, impraticáveis. O senhor tem como confirmar para mim se está a sua destinação agora? De acordo com o Notam, os últimos 90 metros da pista 28 estarão impraticáveis por bastante tempo. Apenas 90, tá ok, obrigado. Felipe, esse 4-5 mantendo o eixo da cabeceira 28, poderia confirmar autorizado já o perfil da saída coral? Negativo, livre ascensão, nível 120, saída coral. Nível 120, saída coral, Trip 5415. O Trip 5415 solicita nível 140 como nível final. Autorizado, 140, Trip 5415. Autorizado, 140, Trip 5415. Controle Salvador, boa noite, o gol 1602, cruzando 230, ciente da Sierra. Gol no 602, boa noite, identifique, chegada é a Kari, desça para o nível 050. Novamente, chegada a Kari, descendo para o 050, gol no 602. Salvador, papapá, papapá, mais, para 20 meses. Quem é para Salvador? É o papapá, papapá, mais, agora 20 meses. 7, Lima Papa Mike, mantenha-se em condições visuais, o ajuste é o padrão, informe na rotatória visual com o aeródromo. 7, rotatória da rotatória visual. Jet 6720, autorizado a decolar, pista 28, vento 190 graus, 09 nós. Vai manter a proa até o nível 030. Sim, a gente vai manter a proa até o 030, livre decolagem, 720. Prossiga. 002380 para o Galeão. Galeão. Decolando a 28, saída gole, aval após direta posição CRAT. Aguarde cópia. Trip 5415, Salvador. Escuta, prossiga. Você consegue aprovar agora a posição coral? Dá presente coral, tem sim. Objeto 6720, decolou 52, chame o controle em 119.35. 1935, boa noite. Cruzou no 1500 pés, mantendo a proa para fazer a decolagem. Objeto 6720, contato radar na decolagem, saída agora e subo nível 340, autorizado por agora e da presente. Por agora e da presente, 6720. Após direta posição CRAT, já lá no limite da FIA Recife Brasília. está pronto para copiar? Prontinho. Autorizado, Galeão, nível 360. A rota Tesouro 4, até a Toquinha, após conforme o plano. Decola a pista 28. Mantenha reta até o 030. Após como precisa sair da gola, leval e direto posição CRAT. Frequência do controle 11935 e a torre 118612. Seu transponder 5561, tá 8002. 8002, está autorizado Galeão, nível 360, que é preciso no 4 é conforme o plano. Circulando a 28, mantém a reta até 3000, pode Golival, então direto CRAT. 1935, controle, torre 8612 e o transponder 5561. Correta em forma pronta para push, 8002. 8002. Zulu da 28. Gol. Estou alinhando o próximo. 16, confirmando. Gol 1764, pronto, cópia. Afirmo, pronto para cópia. Autorizado Brasília, nível 400. A rota Brasília 17. Da cola 28, mantém a reta até 3.030, confirmando até o nível 030, após com o perfil da gola e transição ao fito. Frequência do controle 11935, a torre 118612. Seu código transponder 5562, gol no 764. Gente, autorizado Brasília, no 400, vai conforme rota Brasília 17. Vai decolar da pista 28, mantém o eixo até o 030. Manda aí, voa gole e gole o fito. 1935 com a torre, 1935 no controle, 186 com a torre e 5562 no transponder para o gol 1764. Correto, informe pronto para puxa. Camara pronto, grato. Kilo Zulu, desça até o nível 040 e identifique. Identificou, vai descer até o 040 Lima, Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu está 48 milhas nordeste de Salvador, vigilância. Lima Kilo Zulu 7. 3894. Vento de superfície 190 graus, 109. É, obrigado. Alô, boa noite, de Papatango Mike, Fox Trot Off. Mike, Fox Trot Off, que prossiga. Taxi 3 Nacional, meu pai, nesse táxi até o 45. Está autorizado. Pode taxiar e reporte para cruzar a pista 17. Mesmo, passar para cruzar na 17 da Quebec. Solo, gol 1764, estamos no número 5 para o pushback saneamento. Gente, coordenando com a equipe de pátio, vai passar um bandeirante a cauda. Ele está taxiando, vai passar a cauda, taxiando lá para pista 17. Assim que ele liberar a retaguarda, só pode executar o push e informar táxi o gol 1764. Gente, após a passagem do bandeirante, a retaguarda, em coordenação, a gente puxa chama, vai chamar para o táxi. Ele já passou, já verifiquei que ele terminou de ultrapassar, pode executar o push for taxi. Ah, ok, já avisou conosco que passou, vamos iniciar, muito obrigado. Solução 8002 para push, acionamento no 1-1. Tortão 1-1. Gente, está 8002. Está autorizado puxa e acionar reporte táxi 8002. Gente, livre puxa e acionamento reporte táxi 8002. Tá 3894 no solo 857, libere à esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 121 no decimal 9. Projeto visando na delta, mantenha a posição antes da alfa, 129384. Identifique, chegada CARI, desça para o nível 050. Para o nível 050, descida CARI, Master Top 940. Sabe. Estimativo. 234. Pessoal do cruzamento, táxi até o parte 5. Cadê esse sistema? Bom fim de semana, hein? Bom serviço a tudo. Obrigado, igualmente. Boa noite. Acordou, boa noite, 3294, na Delta, na escuta. No 394, tem táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette no TAM 3894. Afirmativo, via Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Papa Mike, já tá visual com campo? Afirmativo, agora 6 milhas visual com campo. Chama a torre 18-6, bom pouso, Lima, Papa Mike. Tá, tô chamando, 18-6, boa noite. Tô desobstruído agora pela aeronave da Gol no pushback, tá visual com o mesmo? Afirmativo, portão 4. Continue na aproximação, reporte final de 3 milhas, vou ajustando 0 no 3. Sente, continuar na aproximação, passará 3 milhas. Okay, quem foi desocupado agora pela aeronave da Gol, está completando o pushback. Afirmativo. 394, depois do 05. Permitiu. Quilo Zulu, controle. A sua escuta, controle, prossiga. Prosseguir para a pista 28 ou a 17? Prossegue a 17, Lima, Quilo Zulu. Aceita a vetoração para a final da 17? Positivo. Curva direita na proa 260, desça para 2000 pés, 1013 o ajuste, Lima, Quilo Zulu. Direita 260, 2000, 1013, Lima, Quilo Zulu. No 764, sente o guarda para iniciar o táxi. 3894, não avistou o sinalizador ainda? Negativo. 8002, pronto para o táxi. Sente, aguarde. 8002. 2220 para 170. A 3603, boa noite, identifique. Chegada CARI, desça para o nível 050. Identificou, descendo 050, na CARI, o 3603. Espera do 28, chama a torre em 118-62, boa noite. Gente, já iniciou a aeronave aqui à frente. Vamos ingressar a Juliette e Alfa no ponto de espera. A gente chama a torre em 18-62. Gente, está lá na sua escuta, então boa noite. Boa noite. Cabeceira 28, ok? 8002, está autorizado o início de táxi. Prosseguindo via Juliette, Alfa e na Golf. Chame a torre em 118-62 e confirme as pessoas a bordo. 32 a bordo, via Juliette Alfa na Golf, 2322, 22. Ok, sou alternado em Guarulhos e a sua autonomia? Autonomia de 0405, alternando Guarulhos. Ok, obrigado. 2 Salvador, boa noite, voo 1602, passando o Zé. Voo 1602, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste 1013, últimos 90 metros da pista 28, impraticáveis. Reporte trem baixado e travado. Vamos lá, baixado e travado, voo no 602, gente, da... Papá Lima, Papá Mike, no solo aos 05, após livrar a pista no 7, frequência livre. 7, no solo controlado, reportará livrado para o parte 5, é 7, táxi a baixa altura, informa o tráfego na final da pista 28. 7. O gol no 602, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 06, 12 de nós, cheque o trem. Trem baixado, travado, autorizado pouso, pista 28, gol 1602. É, prefere que livre na Taxi Delta ou na Charlie? É a critério. Pode ser. Frequência livre, Lima, Papa Mike. Chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Decimal 140, Ilhéus 24, decimal 120, decimal 1, Togra 3545. Salvador, boa noite, 1764 da Gol, ponto de espera, pista 28. 7, Gol 1764, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhe e mantém na 28, 764. Gol no 602, no solo ao 07, se possível livrar à esquerda. Autorizado, mantenha-se antes da Taxi Alfa e chame o solo em 121 no decimal 9. Ok, livrar à esquerda aqui na Delta. Solo 219, obrigado. 7, grato. Paulo Salvador, boa noite, gol no 602, levando nosso escudo. Gol no 1602, prossegue via Alfa e Índia para o portão 01. Alfa e Índia para o 01, obrigado. Olá, pista 28, vento 200 graus 07 nós. Vai iniciando a rolagem na 28, voo 1764. Salvador, muito boa noite, então 8002, espera pronto. Então 8002, observe rolagem do Boeing da Gol, após o mesmo autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinhe e mantém na 28, 8002. Vou levar o CRAT. Obrigado. Trolley Lima Kilo Zulu, passando agora o 030, já está em condições visuais no setor, modificada presente, se autorizado, voa rotatória. Modificado 09, Lima Kilo Zulu, desça para 1500 pés agora na proa da rotatória, aguarde transferência para a torre. 1500 na proa da rotatória, aguardando transferência, Lima Kilo Zulu. Decolada 09, chame o controle em 19 decimal 35. 19 35, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3897-320 para São Paulo com a informação Serra. Turno 764, contato radar, suba ao nível 400, autorizado por agora. Direto Gole da presente, 1764, obrigado. Brasília. Ah, muito obrigado. É, autorizado decolagem pista 28, vento 190 graus, 06 dos Illinois, tá? 8002. Livre decolagem, tá? 8002. Aproximação. Para 2000, tá? 3603. Estabilizando o localagem, Master Top 9840. Master Top 9840, chame Toy 186, bom pouso. 186, Master Top 9840. Salvador, Master Top 9840. Master Top 9840, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste 1-0 no 3, últimos 90 metros da pista 28 fechados. Reporte trem baixado e travado. Trem baixado e travado, Master Top 9840. São 8002, decolado ao Zuno 1, chame agora o controle em 119 decimal 35. 935, boa noite, bom fim de semana. Oi, Salvador, boa noite. O Papa Tango Lima Kilo Zulu atingindo 1500 pés, mais uma milha para a vertical da rotatória. Sente, reporte na rotatória, Papa Tango Lima Kilo Zulu. Alô? Baixa Top 9840, continue na aproximação, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 08 nós. Autorizado o pouso, Master Top 9840. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Tango Romeu Juliette, ciente da informação Sierra, cruzando 230 para 150. Tango Romeu Juliette, boa noite, identifique, chegada Cari, desça para o nível 050. Descendo para o 050, chegada Cari, o Tango Romeu Juliette. Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizado final da 1-7, pista 1-7, reporte final de 3 milhas. Autorizado final na 7, reporte 3 milhas, Lima, Kilo Zulu. Decola pista 2-8, mantém proa até 3 mil, após curva esquerda, saída gola, eval, após eval, crate, controle 1-9, decimal 3-5, transponder 5-5-6-4. Autorizado 360, Brasil 14, vai manter a proa até 3 mil pés, após saída gole, eval crate, 1935-5564, gol 601. Correto, chame pronto. Tá valendo. 3897, cópia. Copia. Autorizado 340 para Guarulhos, via para o Whisky 50. Decola da pista 28, curva à esquerda após 3 mil pés. Saída gole eval, após eval, Eudes. Controle 1-9, decimal 35, transponder 5570, TAM 3897. Autorizado para Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50, decolando da 28, curva à esquerda após 3 mil. Saída agora, Evão, após eu, 1935, controle 5570, transponder, TAM 3897. Chocolate, um pro. 3897. 601, pushback, aceramento, no 2, no 3, próximo. Tá autorizado, chame táxi. Parei. Gol 1764, chame agora Recife 1288 e alterna 1264. Ok, Recife 1288, 1264. É o gol 1764. Obrigado, boa noite. Faixa top 9840 no solo aos 1-6, agilize, libere a esquerda, solo 121 decimal 9. Liberando a esquerda, 1219, Master Top 9840. O Papatango Lima, Kilo Zulu, pouso autorizado pista 17, vento 210 graus, 099. Com livre pousão 17, Lima, Kilo Zulu. Salve Salvador, boa noite, Marcelo Top, 9840, livrando. 9840, vai prosseguir via Alfa e Juliette para o Pato 3. Observando o gol aí no pushback sem interferir com isso. Alfa para o Pato 3, Marcelo Top, 9840. Tá 3, 3603, reduza para aproximação, chame torre 18-6, bom pouso. Obrigado, até decolagem. 8002, controle. Prossiga. Metro restringe a subida agora para nível 200, aguardando liberação com o mesmo. Nível 200, aguardando liberação, TAM 3, correção 8002. Horas, Campinas. 4 horas, Campinas, é isso? É isso aí. Autorizado Índia Alfa, no ponto de espera da 28, chame a torre 18-6. 100...